não confunda minha educação. Achando que eu quero voltar pra ti. E se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar dessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem muita intimidade, é só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal.